turn left to right. Eu sigo o Michael Tech 3. Beleza, você teria uma previsão de liberação para o nosso remoto? Agora, pode iniciar no posto até. Graças, vai mandar o breve no Michael Tech 3 na 02. Você mandou o Golfo uniforme Kilo? Prossiga. Pode ser, o Golfo uniforme Kilo está no pátio 3, posição 1 Romeu. Solicita autorização de reboque até o pátio principal, ponte 10. Autorizado início e reporte para ingresso no pátio principal. Ok, senhor. 7. Salvador, bom dia, 3601. São 3601, no bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, o vento 090 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10 da 3601. 3601 no decolador 52, controle agora 1208, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, até 3601. 3601, no contato radar em decolagem, tudo mantém um 360 após 2000, vou direto Leda. Ok, sobe ao 360 após 2000 Leda. 3601. Zero chame Recife 25, Uno, alterna 28, decimal 8. Confirma 3601. Correto. Chame Recife 25, Uno, alternativa 28, decimal 8. 251-288, eu tô 3601. Autorizado, até o 10. Ok, senhor. Mike, Hotel X-Ray, informando que está de reboque na posição 02. Bom dia, muito obrigado pela coordenação. Gente, bom dia. Salvador é o azul 2535, Red Charlie 340, vídeo para a Copa. 2535, guarde Copa, prepare a Delta. Azul 2535. informação do Golfo, informa a terra onde reboca na ponte 10. Tente, bom dia. Bom dia, senhor, obrigado. Salvador, muito bom dia, Oxanar 6251, informação, Charlie, autorização 3400 Guarulhos, cópia. Trabalho de cópia número 2, prepara Del. Sente. Azul 2535, pronto, cópia. Santos Dumont, 340, autorizado, via Pesuru 44. Decolar da pista no zero, curva direita, Nadael, Leda, pós-Leda, Porto Seguro. 5506, transponder, controle em 12080. Autorizado, Rio de Janeiro, nível 340, roda conforme a Pesuru 44, decolar da 10, curva direita, Nadael, Leda, Porto Seguro. Transponder 5506, controle 208, azul 253. 2535, correto, pronto na 3. Para pushback, acionamento azul 2535. Autorizado, sem impacto, azul 2535. Autorizado, azul 2535. Salvador, bom dia, voo 1229, posição técnica, informação Charlie, autorização convoia. No 229, aguarde copo, prepare a subida da El. Na sua esposa com a da El, no 229. Pronto para a cópia? Pronto, cópia, é um 229. São Paulo, convões 360, via Pesuru no 0 até por baixo, após a Pesuru no meio e conforme. Decola da pista 1-0, curva direita, no perfil da El, linha da morte. 5-5-1-2, transponder, controle 1-2-0-8. 360 autorizado São Paulo, Congonhas. Autorizou 1-0, por base, autorizou 1-6, posse conforme, decola da 1-0, curva direita, perfil da El, linha motiva. 5-5-1-2, transponder, 2-0-8, ao controle, 1-2-2-9. Correto, chame pronto no 7. Amarelo. Chile 6251 no quanto para 4? Na escuta, senhor, prossiga. Guarulhos 360, veio peso Luno 0. Decola da pista 1-0. Direita, Dael, Leda, Monte. 5511, transponder, controle 1-2-0-8-0. Pesado então para Guarulhos 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, respeitando a saída da El Leda Motiva, conforme rota, uniforme Sulu 1-0 para Guarulhos 5511, é o transponder 1-2-0, decimal 8, é o controle. Chame o próximo 5. Chama. Para o táxi azul 2535, 121, 3 horas e 30, confirme. Direita Índia, Ponte Espera 295, 1013, boa viagem. Índia, Ponte Espera 295, 1013, 23. Torre Salvador Azul 2535, ponte espera do 1-0, pronto. 2535, autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 120 graus 059. Alinha e decola do 1-0, Azul 2535. controle de Salvador, bom dia, Azul 2535. Azul 2535, bom dia. Controle 120.8. 208, correto. Controle Salvador, bom dia, Azul 2535. 2535, contato radar. É, saiu um pouquinho baixo, entendeu? Ao cruzar 2000 pés, vou eu? Eita. Boa letra, grato. Livre puxa, no ataque. Esse é um ataque, são 229. Solo Salvador, Papa Juliette uniforme. Alfa Juliette uniforme, prossiga. Papa Juliette uniforme, estamos com rebote do parte 3 para o parte 1, na posição 3. Alfa Juliette uniforme, está autorizado o início do rebote, reporte para ingresso no parte 3. É o Papa Juliette uniforme. Papa uniforme. Prossiga. Não copiei. Papa uniforme? Não é Alfa Juliette uniforme, é Papa Juliette uniforme. Ah, ok. Papa Juliette uniforme. Graças. Chame o centro Recife em 251, alterna 28, 8. Recife 251288, 6535. Alô, Salvador, o voo no 229 para o táxi com 103 a bordo, 4 horas e 19, alterando o Galeão. Voo 229, autorizado táxi, parte principal CFE Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altímetro no 0 no 3. Bem, parte principal Índia, ponto de espera no 0, 19.53, voo no 229. Salvador, chamei a 6251, pushback. 6251, aguarda para push. Olhando. A Juliette informa, tem a posição no espaço 3, 09 na posição 05, vai iniciar o puxa, mesmo vai ingressar no espaço 3. Ok, gente, mantém a posição. Só a Juliette informa, está aqui. Agora está a posição 5-1, vamos ver. Sente. Puxa 6251, autorizado puxa 05, chama táxi. Puxa, vai chamar 4040, informação Delta. Azul 4040, informação Delta, confere, pronto, cópia com fim. Atento, obrigado, é o 4040. Azul 4040, com fins autorizado nível de voo 340. Na cola da pista no zero, com curva direita, na subida Arbor 1, após o Elefa, Tostopping, Tostopping intercepta Pezulo 2-1, seguimos conforme a rota do plano. Código transponder 5525 e o controle Salvador 120, decimal 8. Azul 4040, autorizado, confia 5240, na cola do 10, Arbor, na saída, curva direita após. Elefa, Pozop e Apesulo 2-1. O transponder 535, controle 1208, azul 4040. Correto, azul 4040, chama o condução, puxa o acionamento. 4040. Azul 4040, taxi da Xanier 6251, PLB 164, 4 horas e 40, Galeão. Xanier 6251, motorizado táxi, via parte principal, táxi Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste de altímetro 1093. Ele está sim, dia 1895, ponto de espera, ajustado 613, 6254. Uno 229, decola os 35, controle Salvador, 120, décima 8, tenha um bom voo. 208, Mono 229, obrigado, bom dia. Paulo, azul Papa Juliette Uniforme, desengraça? Autorizado, Papa Juliette Uniforme, só confirmando, é o gate 03? Positivo, gate 03. Ok, reporta no término. Torre Salvador, bom dia, Xané 6251, pode esperar pronto. Oi, Xané 6251, bom dia, autorizado a NEM, manter-se no zero. NEM, manter-se no zero, 6251. Xanel 6251, autorizado decolar, pistão no zero, vento, 130 graus, 099. Livre de decolagem, Xanel 6251. Controle Salvador, voo 229, possibilidade de coordenar para hoje, máxima? Guarde. O 1229 foi direto ao Mótima. Direto ao Mótima, muito obrigado, senhor. É 251, Alves 39, controle 1208, Valéria. 208, bom dia, 6251. Salvador, bom dia, Xanel 6251, decolado. 6251, contato radar, decolagem, tudo mantém a 360, após cruzar 2000 pés, Vileda. Ok, estive autorizado 360, após 2000, Leda 6251. Eu subi, mantém o 3. 60. 360, 624. possibilidade de perder na Motiva pro meio desse coro? Pode. Não. 229, chama Recife 251, apenas 288. 251-288, agora 229. Gente do Terra do Reboque, bom dia. Saúdo, bom dia, Oceane 8, Charlie Bravo. Nossa, Charlie Bravo, bom dia para você. Nossa, Charlie Bravo para reboque, da posição 2, Romeu, Pote 3, para a posição 5, Pote 3, autorizado, reboque, porta finalizando.